jogos com putaria decente. Mãos de Playmobil que eu diga. Lego. Lego, Playmobil. É igual. É tudo a mesma coisa. Não é igual. Não, mas isso aí é se você negócio. Conhece algum, mande pra nós. Não é que nem jogos de japonês que tem um jogo de japonês que chama Rape Fighter. Nossa. Quem ganha isso pra outra, é essas coisas. Sexy, hein? É. Vamos ser presos. Mas não é esse tipo de jogo, que nem o GTA. Meu, você quer um jogo de 18 anos? Mete tudo que você pode nele. Não, 18 anos o cara nem complica, que foi o problema do. Que chegou lá pra 18 anos, a Sony não queria publicar, Eles fizeram putaria, né? Mas depois. Então, mesmo chegando a 18. Não, os caras não publicam, porra. Tem uns que publicam. Quem publica? O Mahant publicou. Porque eles atenuaram a parada, botaram aquelas imagens lá que deixam a violência. Meu, eu vi a frente na sessão da tarde, eu queria esse jogo. É, eu vi também. Inclusive, eu tô com esse filme aqui. Ainda tem um jogo pra Widow, vira, né? Você coloca cada um emote no Face e não falha. Vai virar a parafernália que eu ia ter, né? Só que daí você precisaria de um acessório. Não, mas não. We bra. Invisible bra, we. E a gente não gosta disso. Aí seria um paradoxo. Isso aí seria um para nossas mulheres jogadas, né? Não, mas o que tem de putaria? Tem o GTA, que tem a, você pode passear pelos três serviços disponíveis. Tem os God of War, que os caras nunca acham. É uma putaria no só falta o cara dizer, eu tô comendo. É, as pessoas. O segundo é um pouco mais. Os que ele deixa implícito é um pouco mais explícito, né? No Metal Gear do Play 1 tinha uns esquemas. Ah, no Metal Gear 2 é. O Snake tinha. Mas o Snake no 3 é meio bichinha, né? Mas aí a gente entra no Insta e tal. A gente não gastava muita munição. Ah, mas no Metal Gear 1 tinha um negócio, você entrava num duto, olhava a mina na cela, aí você saía do duto, voltava, entrava de novo, aí ela perdia uma peça de roupa. Pô, você não via isso. Vou jogar esse jogo de novo. Cada vez que você entrava e saía, ela tirava uma roupa, era mó barato. No Metal Gear 3 tinha uma luta que é viado lá, né? É, eu acho que o Snake é viado. Não, o outro lá, o Vogue. Não, é o Vogue. É, o cara fortão, alemão, musculoso, Schwarzenegger. Você fala, pô, esse cara deve caçar todas, né? O cara vai liberar a rosca lá, é foda. Ah, é Zangief total. Zangief é viado? O que a gente faz de crer que não é? Sei lá, eu gostava muito da Chun-Li, viu? A Chun-Li, quando ela dava os golpes, você dava pausa e fazia, você dava pra ver assim. Isso é. Meu, jogo decente de putaria. Não, tem que ir. Você... Nenhum, era dois pixels brancos, viu? E quando saiu, ó. Nossa, que gostoso. Jogos em 3D que tinham aqueles replays de TK quando você matava. Você pegava a mina do CT lá, caçarinha pra dar o mortal, aí você pausava lá pra ver o que tinha embaixo, né? Qual que é aquele jogo que tem a Maid? Tem o Fire 3. Tem o Fire 3. Esse jogo é decente de putaria. Era Fatal Fury. Essa mina é gostosa. Esse jogo é de putaria. E tem jogos que são uma putaria. Estamos começando a descobrir jogos aqui que é um ser egoísta puro. Cara, no Killer Instinct, que foi aquela baia lá também, no Snipe dessa merda. É legal o fatalismo do Killer Instinct, você já viu? Ah, que ela abre. Ela abre, ela fica de costas, ela abre os peitos, ela do cara pula e ele morre por isso. É. Sim, uma putaria legal. Estamos começando a achar que é tudo bom, né? Ah, mas geração nova, o que tem? Fatality. Dezessete anos e fugiu de casa. Olha, falando em fatality, apertar pra cima no fatality. E você dá um murrinho. Você aperta pra cima, você pula. Puta que lindo. Você tem que apertar pra cima, mas ele não pode pular. Tem que ser rápido. Você tem que ser o The Flash. O Rambo, né? Entendeu? Isso irrita pra caralho. É o meu trauma de fatality. Eu só consegui. Você tem que girar o controle. Ah, sim. Quando você precisava dar duas 360 graus para dar especial do Zangief. Num controle de PlayStation 1, que nem tinha analógico. É, vocês não sabem o que é sofrer. Eu fiz uma bolha no meu dedo jogando X-Men Street Fighter, eu tive que pegar até dia para ir para a escola, que eu não conseguia escrever. Que pena, né? É. Assim como meu filho, você apanha do seu pai, da sua mãe, levou o tombo numa briga, não, eu joguei. X-Men vai ser Fighter, tem um jogo específico, entendeu? E o negócio que você tá falando do Golem, você pega um jogo de primeira pessoa, você tira uma granada na cabeça do cara andado, e o cara fica em pé, cai e morre, que graça tem isso? Você pega o Black e dá uma 12. No peito do cara. O jogo é, olha, o jogo é excelente. Mas você atirar na perna do cara uma 12 e a perna fica lá, me irrita profundamente. Ah, mas é que ele tá usando uma armadura específica. Ah, para sim, ok. Ele morre com um tiro na perna. É por causa da informação específica. Temos defensores do Black aqui e de outros jogos, como o GoldenEye, que você pode ir. Meu! Não, o GoldenEye fica vermelhinho. Você dá um tiro na cara do cara. Não, vermelhinho. É. Medal of Honor. Na época, o cara pega a granada. Tinha? Quake? Turok tem? Medal of Honor. O cara pega a granada na mão, mas no Turok 2 e 3 já tem um. Não, tem os mutantes lá. Primeiro, então. Tem os humanoides. Mas não é. Ah, mesmo assim tinha que sair pedaço. Entendeu? Tinha que ter um sanguinho. Ah, mas 007 tem. Ah. Isso bem assim ele fica com o. Depois a gente vai brigar de 007. Não, ué. Porque, meu, ó, pra definir esse negócio. Medal of Honor, cara, você joga a granada, aí você fala, puta inteligência artificial. O cara pega a granada no chão, vai jogar pra você e fala, aí você atira dele, ele fica com a granada na mão, morrendo assim com a bala na barriga, com a mão na barriga, sabe? Aí ele olha pra granada, põe na frente da cara dele, explode, e ele cai. Ele cai. Não sei, eles é a questão. É, ele fica naquela posição. Ele cai inteiro. Entendeu? Isso me irrita muito. Ah, mas que nem o seguinte: você bate no cara, faz um brilho laranja, um brilho. Depende, né? Mas tem quem não é um jogo realista. Porra, também pode. É, mas a gente não gosta de jogo realista. Aquele brilho são os Hadouken. Se o jogo realista irrita, então isso daí irrita. Você tá com esse brilho? Esse brilho é pô, foi sangue, não foi nada. Não, são necessários, são os espertos. Daqui a pouco o cara dá um murro e sai por purina. É, porra. São necessários. Você joga isso vem da herança dos jogos 2D, quando você ia dar um especial no Street Fighter, que a tela piscava, aquela coisa, ou você dava um combo. Era a tela inteira, era um especial, não era um golpe. Não, mas um Hadouken, entendeu? O especial depois que você ia apanhar demais, era seu último erro. Não, mas o Hadouken é um especial. Eu dou pra frente e isso, acabou? Aí é um especial. Ah, mas ele não é especial, é um meia. Isso é meia lua. Era meia lua, meia lua. A única coisa que me irrita no TQ é você cair a partir do 5 lá, ruim, né? Você cai no chão, o chão trinca, aí você cai mais 3 vezes, o chão destrinca. Ah, mas aí é normal, né? Porque daí não é tão realista. Ah, é. O que irrita é aqueles caras que pegavam o King. Só sabia fazer aquelas duas sequências que ele te dava 500 mil agarros seguidos e você morria. Ah, sim, não. Que irrita de ter quem em muitos jogos. Até quando você vai jogar com aquele seu primozinho que não tem porra nenhuma de 5 anos, você já tá dominando a parada e aquele porra fica apertando um botão só o tempo todo. Qualquer jogo de luta assim. Qualquer jogo, se você aprofunda uma técnica, você fica bobo. Porque você vai jogar com o retardado vai ganhar de você apertando um botão, entendeu? Você vai jogar com aquela menina que nunca. Não sabe nem segurar o controle, ela vai. A menina derruba o controle no chão, dá um burro especial em você e você morre. É, aí você fala, como você fez isso? Eu não sei. E tem que é um jogo muito comum de acontecer isso. Tem que ir com o Calibur. A Namco, né? Acho que ela faz jogo mais para retardado do que para gente. Falando em War, nos anos 2007, no GoldenEye, eu morria muito por causa disso. Eu levava um tiro, ficava com sangue na cabeça, morto, morri. Ficava vermelho a tela. Mas aí é um especial 2007. Tirando o War que temos mais aqui, temos pouca coisa, né? Vamos de 90 top. Ah, tem impactos. Ah, Eleven, Paulistão 99. Tem gente que gosta muito do Gabon Boi. Não, tem gente que só joga ali na Eleven rápido. É. Porque já saiu o Brasileirão no 2008. É, porque daí tem a chuteira que o cara vai lançar em 2010. Eu acho que o hack do Eleven deve ser assim, porque muita gente. Deve ser fácil demais de hackear, porque qualquer. Os caras pegaram, fizeram uma recorte de gravações aí do Gogon Grande, fizeram a narração do Gogon Grande. Meu, é doce. Entendeu? Os caras trocando bola lá. Os caras trocando bola no meio de campo. Lançamento, preço. Não. Jogo pra cardíaco. Mas é mesmo. Só o passe no meio do campo ali, o cara todo tem partando, tem partando. Muda esse jogo. Mas eu tenho que confessar que uma narração em japonês é chato pra caralho. Não, pior é. Olha, a única coisa da narração em japonês que dá pra entender é quando o cara fala chuto, chuto. E não deve ser chuto. E não deve ser chuto, porque. Fatalmente o cara tá cabeceando. É, tá mijando o gramado, ele fala chuto. Tranquilo, jogo de futebol me irrita muito. Censura. É uma coisa que você veio falar agora, porque você é um censurista moralista, falou? Você apoiou que Manute tinha censura? Foi por sua causa que não foi lançado para 18 anos? Ah, só foi influência, né? Inclusive ele jogou. Ele conseguiu fazer um. Eu consegui te dar a censura. Eu tive acesso a censurar. Ele conseguiu uma versão rápida. Ele não gosta, mas ele usa. Isso, ele odeia isso. Isso não seria uma versão hack, seria uma original, entendeu? Hackeada. Não, é uma original que depois que saiu recolheram, entendeu? Aquela coisa de, não, de saiu. Colecionador. Saiu e recolheram, entendeu? Saiu, caiu uma agora, caixinha no chão. Agora saiu. Eu comprei. Saiu o Little Big Planet e meteram nas musiquinhas até com as músicas do Alcorão. Aí recolheram a porra do jogo. Não, pegaram as frases do Alcorão lá. E meteram no meio do jogo. A Sony teve que recolher aquelas merdas pra refazer o jogo de novo. E essas versões que estão com as músicas lá estão sendo vendidas a milhares de dólares. Igual o jogo? Little Big Planet. É? É. O que sobrou foi dois, né? Little Big Planet e Dollar Store. E como foi uma versão hip hop, dá mais raiva ainda. Não, se for música de hip hop, isso me irrita profundamente. Meu, tem um jogo, esse eu não falei, o Play 2 chama 198 Ride or Die. Meu, o jogo é legal pra cacete, só que como o jogo é aquela batalha de gueto, aquele clima GTA San Andreas. Death Jam? É, Death Jam. Nossa. Death Jam é um jogo bacana, mas meu, eu ouvi aquelas porra de música de fundo. É de luta, hein? É de luta. Apesar que ele... Eu vejo a capa, vejo... Ele é extremamente realista. Aqueles, tipo, o cara de 50 Cent, ele jogou de 50 Cent, falando isso. Ah, então. É um grande jogo, hein? É, DVD 9. Só isso ele tem de grande, é DVD 9. É menor essa porra? É DVD 9, por causa dos créditos. É verdade. Discografia toda nos créditos, né? Leva 20 dias pra tocar um tempo. Tipo, não chega a ser nem um giga a mais, então ele trava em DVD 9. Tem algum jogo de PlayStation 3 que usou um Dual Layer, que usou um Dual Layer? Ah, não sei. Até agora o que falam que fode a capacidade dele é o bendito Metal Gear, né? Mas eu acho que. Metal Gear ele é tão que o Kojima falou que 50 é pouco pra ele. Um Dual Layer com 6 não deve. Ele falou assim, pra fazer um Dual Layer é 50. Ah, então ele usou. Se Kojima aí, eu imagino a casa dele. Tem que ter um monte de Snake, um monte de viadinho, um monte de Vogue. Não, pra ele o PlayStation é pouco, o micro dele deve ser um. Deve ser da NASA, né? Deve ser a casa dele, deve ser. Ele deve ter a casa pro micro, outra pro outro, deve ter 10 modelos de mulher, né? Porque uma mulher é pouco, tem eu preciso de mais mulher. Isso aí deve ser trauma de cara pequeno, né? Bom, ele tem só 50? Por que não fizeram um. Então, acho que o Resistência 50. Ah, tem 50 GB ali no meu computador. Tem uma demonstração do Play 3 que mostra a Resistência e falando lá que é um jogo com 50 GB ocupando espaço. Que cada bala que sai é um byte que sai de não sei aonde. Cada bala é 1 GB ocupado por segundo. Cada bala é 1 GB no DVD. Ah, essas coisas são horríveis. E voltando ao negócio do. Não é necessariamente ter a música, mas não ter como tirar a música. É. Esse jogo, o bom, a gente se dedica. Eu fiz isso em muitos Tony Hawks, entendeu? Eu seleciono as músicas, mas esse aí de corrida com tiro não dá pra tirar. Você não ouviu o mínimo, mas aí você não ouve nada. Tá vendo? Olha! Falando em tiro. Falando em tiro. Tiro de rojão. É. Que beleza. Não... Isso daí não foi nem um giro, hein? E foi com todo o realismo possível. É. A live. Exatamente. Assim, como cenas improváveis. Metalhead não dá pra falar. Também acho que dá. É, eu assistia todas as coisas. Então, é nas impuláveis, chata. Vamos arrumar. Eu ia falar, tem jogo que você tem que ver, mas é que tem. Se você quer entender um pouco. Na verdade, tem, você tem que ver. Não, mas acho que tem uns postes que é. Tem uns postes que vem a cena. Não, você não tem cima pra ver a cena. É aquilo que eu falei do Black. As cenas dele são um saco. É tudo parado, é tudo filme, não é CG bonita, é uma merda. Você não tem tesão nenhum em ver aqui. E não dá pra pular. 7 minutos pra você começar a jogar. Tem jogo da EA, tem isso. O Black tem as balas caindo no chão. Não, o que tem no Black. A capa, acho que é a melhor capa de jogo do universo até agora. Ela e o Senhor das Armas. É igual. Só que o Senhor das Armas já tá muito assim, é meio feio. Esse foi um trama que a gente passou recentemente, né? O Vard me convidou-me. Sabe o seu português clássico? É, português e muito popular. Isso é jogador de pastel de carne. É, muito paulista. Como é que sai? A paulista também? Não, é que sai no Cotigua. Nasceu no Cotigua, para. Mas você já para com o nosso Não, fui um pouco errado, mas isso ainda não está perto. Beleza. Não, então. É assunto para outro. Geografia no videogame. Vamos fazer uma análise geográfica pelos gamers do Brasil, que falam português e português. Então, nós estamos falando sobre online. Multiplayer online. Então, esse trauma. Agora ele chamou aqui, vamos jogar um best na pessoa aqui. Deixa eu ver que jogo que dá. Isso aqui não é um Call of Duty. Não dá pra jogar Call of Duty. Nenhum que quase dava, queria jogar. Não dá. É multiplayer conta de verdade, né? É, dividir a tela pra você jogar no mesmo recinto. Isso prova que o videogame tá fazendo as pessoas serem egoístas e ficarem cada um na sua casa e foda. Mas aí também tem aquela coisa. Tem cara que odeia multiplayer, tem cara que odeia jogar contra as pessoas. Esse cara não tem inteiro que vai morrer sozinho. Pô, cara, então eu fico com ele que eu vou morrer sozinho. Não, o ruim de jogar com muitas pessoas, eu acho que é aquele split em quadro, que a tela divide em quatro. Sim. Sim. Qualquer coisa de 4 é foda. Mas a tela de quando divide em 4, você não tem uma TV gigante, né? É, você não tem uma TV de 50 polegadas. Às vezes uma TV de 50 polegadas fica ruim. Sim, mas aí você fica com 12,5 para cada um. Ah, o cara é bom de conta, hein? Foi rápido, eu tava tentando fazer a conta e o cara já tá. Eu não fiz e acho que essa conta tá errada. Aí de merda aí. O bicho espaço uma conta. É, depois deu uma linha pra gente falar. Era ruim no Mario Kart, ele não pode ganhar. Mario Kart é legal. O que deu esse negócio? Eu não gosto de multiplayer de tiro. Então vão ficar tirando os caras, vão ficar me matando toda hora, vão ficar nervoso, vão sair, vão ser isolado na comunidade. Isso não, mas o pai está mostrando que ele é um perdedor, né? É, principalmente os caras que matam a faca e levam pra casa. Cadê o que eu diga, mas não comentem, por favor. Ah, não sou eu, hein? Não sabia dessa. Eu não sou quando não, nunca entrei na live. Você tá marcado? Senta na live e você fala, pô, vou jogar um multiplayer online. Você joga com um pivete de 10 anos, o maluco te dá uma facada pelas costas, te zoa pra cacete e você é obrigado a gostar desse jogo? Não! Eu odeio multiplayer online. Pra ser zoado, seja zoado em casa. Preferência com ninguém dentro. Porque daí o videogame mesmo tira com você, né? Fica vontade. Loser. You lose. Game over. É, mas geralmente eu não gosto de jogar multiplayer, né? Se eu gosto de jogar próximo jogo de aventura, então. Não, eu também. Eu não jogo de luta. É, tem cara que não liga. Eu não ligo, o cara que vai morrer sozinho, foi entrar em casa. Você gosta desse jogo? De multiplayer? Online? Não. Vai morrer. Eu acho que o nosso trauma com online é porque no Brasil isso é uma capenguice. É a gente pra ter internet e tem que suar o cacareco e a gente trabalha tanto que não consegue parar pra jogar quando consegue comprar internet. Eu tenho internet, mas não consigo porque eu tenho tempo, porque eu sou muito cansado. Porque eu tô trabalhando muito pra pagar ela e não tenho tempo de usufruir dela. Acho que eu vou morrer sozinho. Jogando teste no celular. Esse é o destino de muito game por aí. Morrer afogado de luta. Nossa, principalmente se for de verdade, né? Sim, deve ser melhor morrer afogado do que queimado. É, eu já quase morri afogado. É? Sim, Mado. Não, queimado não. Eu não tive essa experiência ainda. Aqui eu nunca te queimaram, né? Aqui eu morri queimado. Graças a Deus, eu queria outro também. Morri queimado é que você pode sobreviver, né? Mas ele que queimou o cookie. Só tem ideia assim. Tiago interna, né? É, o cookie é uma furada, né, rapaz? Então, morre queimado, carro foi queimado. É afogado e então. É. Se você viver, é problemático, hein? Qual que é a história de se a polícia te empurrou, cara? Você sai da no GTA. O imorrível. No GTA, se você tá fugindo da polícia, você sai do 3. No 3 ou no Vice City mesmo? Não, vai ser na não, mas você sai do carro andando, a polícia bate em você, mas não bate pra atropelar, ela bate pra te empurrar. Ela bate devagarinho. Ela vai devagarinho, bate pra você cair na água. Nós já tivemos susto, agora cai na água. Cai na água, que na água você vai morrer. Essa água deve ser alguma substância química. É um tipo de um tietê, sim. É um tietê que você cai e se morre instantaneamente. Mas já teve caso de cara que ficou vivo, hein? Caiu no tietê. Pô, mas aí não é realidade. Eu acho que se o cara caísse no tietê, o máximo que podia acontecer com ele era ele virar uma tartaruga ninja. Meu, o cara tem que tomar tanta vacina depois de cair no tietê. Mas o detalhe é que nos videogames, os rios geralmente são limpinhos. É. Os rios, os mares. Até os do Resident Evil. Até os do Resident Evil. Você vê, tem aquele monte de lago, vai lá, mas passa meio fundo. Até os bueiros, né? São eles, não, os esgotos são limpinhos. Os esgotos são limpos. Puxa, você pisa e fala, porra, que beleza, vamos tomar uma vinha aqui. Que cocô bonito, né? Só falta a merda pela cima, pra presente, né? É, o Mr. Hank do seu espaço lá. Olha! Então, mas voltando ao nosso assunto de morrer afogado nos videogames, isso irritava desde do Sonic, do Pitfall. Sonic, do Pitfall, exatamente. Tem até aquela grande historinha que estávamos aqui debatendo, qual que é? Aquela do terceiro. Aí, né, Capu? Ah, e a regra? Continua a regra, isso. Ela vai pro segundo, terceiro, quarto, quinto jogo que o cara vai saber. É, nadar, a pessoa aprende a nadar o terceiro. Um jogo que aprendeu desde o primeiro foi a Tomb Raider. É, mas aí a menina tinha peitão, né? Então o peito não deixava ela morrer afogada. Fazer ela boiar. E afundar, ainda pegou uma regulagem ali. Até hoje eu tô querendo saber se é uma mina na banheira com silicone que o negócio sobe. Se flutua? Se flutua. Manda uma sugestão pro David Letterman lá, aí o Implode. Vou mandar pro Gugu, o Gugu tá passando lá. Não, veio no Super Pop. Teve aquela mina lá que tá com 5 litros e meio, mano. Da Bang Bang lá? Não, a Bang Bang tem menos. É, mas Sheila não sei o que. Se eu conseguir, Sheila eu passo pra você. Ela vai ganhar o Guinness no peito. Não, não é Sheila mesmo, não. É mesmo? Porque ela casou e não tem sobrenome, ela já tem uma sexo que faz tempo. Não, é outra mina, não é? Não é mesmo. Não é essa daí não, mano. Mas é mesmo, não é mesmo também. Não é, mano. É. Não é, porra. Eu vou mandar a foto pra vocês, você tá então, eu tenho. Ela tá voando. É. Eu tenho. Eu já mostrei até pra minha mina. Aqui, essa mina tem 5 litros e meio de peito. Essa daí, se ela tivesse no Titanic, ninguém morria. Essa todo mundo se segurava nela. Todo mundo se apoiava nela. Que você mostrou é do RPG, né? Que daí está separada, você ficou separado agora. Não, essa é a atual, é atual. Que eu estou residindo junto com ela. Estou noivo. Sacou? Ah, então essa daí você não mostrou ainda. Não, mostrei? Ah, viram não, ela estava vendo o Super Pop. Aí eu tenho uma terrível mania de chegar pra ela e falar: eu já vi essa mina pelada. Tá vazapiando, né? Oh, puxa, eu tava zapeando. Aí parou no Super Pop. Não, assisto isso. Você tá zapeando. Aí você, quando tem alguma coisa escrita, você bate o outro pra que tá escrito. Aí tá escrito lá: maior peito do Brasil. Pô, mas aí nem precisava, né, cara? Você não tem nada, você é analfabeto. Não, mesmo que a mina nem entrou no negócio. Eu, particularmente, não gosto de TV, esse tipo de coisa. Eu gosto de assistir os DVD e tal. Aí eu não ia estar assim, essas porra. Eu sento do lado. A maioria dos meus comentários quando passa aí: nossa, saiu essa mina pelada. Saiu a banho bang lá. Eu já vi essa mina pelada. A banho bang, filha... sim, saiu na sexo. É, saiu na sexo. Eu posso até fornecer por e-mail pra Vossa Senhoria. Aí eu tenho me fodido constantemente com isso, que eu já vi todo mundo pelado e ela fica nervosa, né, com essas colocações, não sei porquê. Toda mulher fica nervosa, toda sua mulher fica nervosa se você fala que viu uma Playboy. Não, a minha não fica tanto não, tanto que eu levei todas e coloquei lá no estante. Deixou de botar de parede no livro, né? Não, elas são organizadas. Playboy. Se for alguém, vai ver lá. Tá, mira lá. Fotografada. Jogos de PC que seu PC nunca vai rodar. Tá aí. A gente tava falando exatamente disso. Isso vem de um trauma, porque sempre que você compra um jogo pra PC, o seu PC não vai funcionar. É, por isso que eu não jogar no PC. Eu, olha, eu já passei isso com Duke Nukem. Meu micro não era capaz de rodar Duke Nukem 3D. Postal. Não, aí na ordem. Duke Nukem, Carmageddon. Carmageddon eu não tenho. Não, você não sabia jogar. Eu atropelava todo mundo lá. Eu atropelava todo mundo, atropelava os velhinhos, as menininhas. Mas o objetivo no Play era zumbi, não era isso? É a mesma coisa. É que do Play é zumbi com sangue vermelho. É, o do 360 é zumbi com sangue verde. E ele tem gore. 64. Nossa senhora. Faz a conta, quanto tá menos L. Faz a conta dessa agora, chupa. 294. 294 menos 6. 294 e 6. Sei lá, cara, por aí. Ai, meu Deus. Aí. 296. É. Ah, mais um negócio 400, de gore em jogo seria isso também. Um jogo de corrida realista, que nem Midnight Club. Tem, ele saiu correndo a partir do 3. É, no LA Rush tem também. Mas eles ainda se conseguem. Você vai atropelar a pessoa? O jogo que teve isso aí é o GTA. Você GTA passa em 5. Atropelar as pessoas. É, eu tenho dó de atropelar as pessoas. Eu gosto de matar os inimiguinhos mesmo. O jogo que eu tenho dó é o Blood Rain. A mina pega, ela tem aquela que tem duas, a vampira tem duas facolas aqui. Aí você vai brigar, você corta a perna da mina, a mina sai. Tem isso que ela fala: oh my arm, você não cortou a perna, né? Aí a mina mas fala: seu inglês não tá tão fluente, teve uma mudança. Aí a mina sai correndo: ah, my arm, my arm. Aí a mina que você tá jogando fala: ah, tem próteses lindas hoje em dia. Aí tem hora que você faz um cotoco da pessoa, a pessoa tá no chão, se contorce, você não vai matar esse filho da puta, coitado. Tô com dó. Tô com dó dele, eu aleijei ele todinho. Eu vou deixar esse filho da puta viver. Ele só vai poder jogar o jogo agora se tiver um headset. Ele só vai poder jogar alguma coisa com headset, comando de voz. E alguém vai colocar um headset nele. Tutoriais impuláveis. Meu, olha, tem uma diferença entre tutorial e hint. Tutorial é aquele que você tem que parar a vida pra dar um pulo. Hint, você tá andando e fala: aperta X pra pular. Apertou, você é aqui, mas o mundo não para. Eu fui jogar esses dias, Soul River. Você é horrível mesmo. Soul River. Você é horrível mesmo jogando. Ninguém se cair em Soul River. É bom pra caralho, tem um. Aí, tem dois pro Play 2. Só que o do Play 2 não é tão bom quanto o do Play 1. Isso que é foda. Até o gráfico do Play 1 parece ser melhor. É, mas aí entra naquela coisa de filme, né? É o mal da sequência. É o mal da sequência. Mas o jogo tem, meu, aperte X para pular. Aperte X e X1 vai dando pulo duplo. Não, tutorial é horrível. Não. O tutorial é sempre pra poder. É coisa ridícula. Quando o jogo tem uma coisa. É legal o jogo dos Simpsons, ele faz isso e ele zoa, né? Ele fala que são os clichês do jogo. É, tipo, você descobriu o clichê, game clichê número 1. Salto duplo. É, barreira invisível. É, barreira invisível. Você não pode passar aqui, sabe por quê? Porque tem uma barreira invisível. Seu trouxa. É. Senão vai passar por aqui. Outra coisa irritante. Que irrita pra caralho. Barreira invisível em qualquer jogo. É. Seja de corrida, de tiro. Nos Need for Speed nunca tem isso. Tem que ter uma seta ali. Porque as barreiras uma seta flutuando do nada. É, uma seta flutuando no ar que você bate o carro e ela está lá. Você está correndo no vácuo, praticamente. A pior parede invisível que tem é aquela do alto do prédio, né? Você vai dar um puta de um pulo. Nossa, eu sou tipo Superman, mano. Aí de repente você vai e. É legal no. Pô, no bate na barreira invisível. E quando não tem ela, né? Que você está em cima do prédio e o prédio some, você cai. Fala, cadê a barreira invisível? Mas eu vou revirar um pra me segurar. Vira um piso invisível. O piso, é o piso. É, tudo invisível é ruim. Primeiro você não enxerga, né? Saves gigantes. Isso daí é pra quem não tem videogame com HD, rapaz. É. É, isso daí acontece muito comigo. Tô com o Play 2 emprestado. Olha, até no Play 1, tem um joguinho que muita pouca gente consegue conhecer, que é o Diablo, que é um RPG. Ele usava o meu mercado só pra ele, aquele filho da puta egoísta. Você gosta desse RPG aí? Não gosto de RPG, rapaz! Boa! Cara, tem um Socom que ocupava 4 mega no segundo. Tem um jogo ordinário do Play 2, que é o Outrun. Puta, é uma bosta. O jogo é chato. E ocupa quantos mega? Ocupa mais de 2 mega. Pra nada. Ocupa 25%. Outrun é aquela corrida da série da Ferrari. Tem um remake. Esse remake. Nem aparece, é quadrado demais o jogo. A única coisa legal é os Power Slides, que todos os carros são Ferraris oficiais. Mas o save. Meu, tem jogo que você tá salvando, você pausa e salva onde você tá. E não ocupa tudo isso. Entendeu? O negócio lá, você só pode salvar quando você passa e o computador mesmo. Por quê? É pra vender a memory card. Ele deve ter contrato com a fábrica memory card. Isso, o Black é bom. É, tô vendo quando a gente tiver um podcast especial Black. Não, especial primeira pessoa. A gente vai sair no braço aqui. É. Já tô ficando nervoso com esse Black e com o GoldenEye. Os preços do tipo altos pra caralho. Bom, isso é porque a gente mora no Brasil, né? Que isso? Quem mora no Brasil? Não, não é porque a gente mora no Brasil. Porque a gente é mais barato. Não, sim, é, mas você. É você estando no Brasil, nada é lançado oficialmente. Não, tudo é importado, praticamente. Não, os Xbox são prestados aqui, né? Não, e se uma coisa é feita aqui, ela é mais cara do que você importar. Não, no caso do. Entendeu? Do Xbox, não. Sai elas por elas. Não, sabe? Eu não cheguei nessa geração, eu tô com o meu Play 2, que não foi até hoje lançado no Brasil. Eu sou um cara. Deu tipo um downgrade, né? Era 360, agora eu vou ter Play 2. Eu não sou isso. Ele não é isso. Temos que falar dos listos, né? É, listas e rita. É, eu tenho um trauma de nintendista porque história de escola que vocês já ouviram no podcast de apresentação, né? Eu adquiri o meu PlayStation 1 na época que saiu o 64. Meu amigo tinha Super Nintendo e tal, e eu queria o Super Nintendo também. E aí aquele negócio eu babei, né? Porque tinha Tekken com Senna, o caralho. E ele tinha o bendito 64. Né? Meu tem 32 e tem 64. É, então você vai sentar em 4 e tal. Aí era aquele negócio, eu tenho Zelda, eu tenho Mario, eu já tava pagando pro Mario. Eu não queria falar não, mas eu pensava assim também, hein? E eu não sou isso. Não, eu não tive PlayStation 1, eu tive 64. Aí, ó o cara aí. Não, ele não era meu. Ele não era meu amiguinho do colégio, mas ele era dessa fase. É, depois eu comprei o Play. Mas me diz uma coisa, você não sentiu inveja do Play? Não. Não? Nem quando você jogou qualquer coisa e viu a cena do RPG? Tipo, né? Tipo, não. Mortal Kombat Sub-Zero? Isso não era 3D, isso era sério, isso daí foi foda. Aí. Aí deu cotovelo, meu cotovelo. Esse já foi falado no outro podcast, no momento que fizeram, pior. Sabe o que é o pior de tudo? Eu odeio a nintendista e a minha mãe uma vez comprou um lençol pra mim do Mario, mano. Eu tive que dormir vários anos da minha vida. Se tem uma coisa que me deixa passada é gritar com. Pô, nós vamos falar olha, dos brinquedos do Nintendo Wii. O que é um brick do Nintendo Wii? Brick eu acho que tem uma coisa a ver com o Lego, né? É. Eu acho que o cara fica mais irritado com isso, né? O brick seria o trigger de light do Wii? Não. Seria yellow light do Wii? É que assim, se você pegar um jogo de outra região, você tem lá o seu Nintendo Wii, você comprou nos Estados Unidos, uma versão americana aqui no Brasil, e fala, oh yes, ele pega preto e branco. Aí você pega, não, normal. Mas se você pega um jogo que só saiu na Europa, ele tem atualização de sistema. Se você for rodar essas coisas, ele vai rodar o jogo. Se você for rodar essas coisas no sistema, vai brincar o teu aparelho. Eu entendi. Vai bloquear a parada. Eu entendi. Um por isso que o Wii é coisa de criança. É. Porque você brinca com ele. É. Aí, rapaz, não vou comprar um desse. Joguei de criança, caralho. Revistas de videogames especiais. Não, qual que é a revista de videogame? Ah, eu acho que não. Eu não sou parcial pro Wii, nem eu comprava uma revista de videogame que não era Nintendo Power, que falava mais de Nintendo que a Nintendo Power. E tem uma revista, eu vou até falar o nome dela, porque ela não existe mais, né? Que era Gamers. E os reviews dela. Ela fazia reviews colocando fotos minúsculas que você não sabia o que era o jogo, de tanto texto. Esse jogo deve ser bom, hein? E tinha dá pra ver a foto. Além dos que eles não colocavam a foto, eles faziam review sem foto. Você tinha que. Nossa, esse jogo vai ser foda! Você não sabia se era a primeira pessoa, se era. E eles tinham maldito vício, que faz parte do meu trauma de RPG, e falar de RPG pra caralho. Sabe aquelas revistas que pegavam um RPG japonês e traduziam uma estratégia pra você? Você tinha que comprar 30 revistas pra salvar o jogo, porque você não sabia japonês? Um pedacinho em cada uma. É, eles deviam contratar o japonês só pra decifrar. Agora, pô, hoje em dia você zera um. Os caras que pegam que curtem zerar com revista, você lança um GTA 4, por exemplo. Lançou o GTA 4, no, acho que uma semana, duas semanas depois, já saiu uma revista com 400 milhões de fotos. É, depende do jogo, bombinhos, né? Não sei o quê. GTA foi um jogo que deu trabalho pra ser revista com a estratégia. O negócio é grande. Outra coisa que tinha, as revistas quentes, saco, que revista pra cacete, era decorar os combos. Mas aí é que parece que um ano de gigantes. Golpe. Tipo, eu sabia todos os golpes. Então eu lembro Mortal 2. Pô, pra eu dar pra eu matar você, eu vou apertar esse botão, virar aqui 360. São as sequências. E você tinha que decorar isso na época, porque tinha aquela febre do fliperama. Saiu de King 96, mas você queria matar todo mundo. Mas lá. Fliperama é jogado, hein? Então. Tá aí. Então você já tinha decorado essa revista, rapaz. Não, pior que não, porque não tinha dinheiro pra comprar revista, eu era pobrinho. Olha, eu sou pobrinho até hoje. Tá vendo? Se eu ficar com o seu, ou eu compro o jogo, ou eu compro a revista. Se eu comprar a revista, eu caralho, jogo. Quanto você tá pagando a revista? Tipo, pra uma revista. Se eu decorar a dica, eu vou ter que ficar ensinando os moleques, daí eu vou ser aqueles molequinhos chatos de fliperama. Hoje em dia tem uma coisa. Hoje em dia tem uma coisa muito legal, você pode usar essas coisas, que chama internet. Você isso falou, é muito legal. É muito legal você pesquisar. Apesar que hoje em dia essa febre de fliperama, de decorar como, não é tanta, né? É mais um público muito específico, não era tanto que nem aí. Tem cara que pra dar um chute no Mini Eleven aí, tem toda uma técnica. O cara faz uma quadrada, aperta o LB, puxa o triângulo. Quando o cara estiver com o pé no ângulo de 45 graus, você, ó, bolinha. Mas você pega os jogos da página, você, tá menu, você vai no menu, você tem tudo. Não precisa comprar revista, não precisa baixar na internet essas coisas. Vocês ficam olhando o menu? Eu nem sabia que existia menu. O cidadão que quer fazer isso tem os menus. Tem uns pause lá que você lê, sabia? Desliga, hein? Ai, que merda. É, exatamente por não ter muita coisa lançada aqui, eles não existem em português. Eu tenho, tipo, no computador. No computador tem. Tem. Quase legal, tudo. Max Payne, do computador, ele é até dublado. O cara fala em português e é uma dublagem foda. É, vai sair o filme, né? Saiu já. Estreou esse último final de semana. Estão falando que é bom, estão falando que é ruim. É uma indústria forte, né, cara? De game no Brasil. Eu não sei porque eles não. Apesar de que é forte, naquelas. Porque você pega e fala assim, ah, você tem um streaming de alguém? Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você pagou quanto? Você paga quanto seu jogo? Ah, paga 15 conto, 10 conto. Parece que todo mundo compra. Então, é a pirataria que fode. E ajuda, porque eu acho que se não existisse pirataria no Brasil, não era tão difundido o videogame, porque a nossa faixa de classe média aqui, você não consegue muito. Nos patrocine, por favor, precisamos de jogos grátis para jogar e avaliar. E consoles também, estou precisando de um Play 3, um 360. Eu só um Play 3. Eu também queria um Play 2, eu jogo ainda. Eu também queria um PSP. O DS. Eu já passei pra frente, o DS eu queria pra jogar Metal Slug 7. É. Como eu não sou isso, só não me manda o Nintendo Wii. Eu não entendo, eu só queria te ver. Que jogo que eu queria jogar no Nintendo Wii? Eu queria jogar, cara. Far Cry, você tá mexendo no Far Cry, eu tô pra jogar até hoje em Far Cry no Wii. Quase me paga 200 pontos no Far Cry, é uma bosta. É? Eu preciso jogar. Tio Yuma. Tio Yuma é um código de jogar genérico? É. Não, eu tive coragem. Paga 200 reais nisso também. Ele vem no Pitch Brasil. Conta de padrão dos controles dos jogos FPS? A falta de padrão e controle não vai só para FPS, né? Falta de padrão e controle você pode até ir de aventura, né? Se você pega um jogo que X não pula, você vai ficar montado. É, verdade. Então, geralmente corrida é padrão, né? Quando o PlayStation, o X acelera, para dar o black, ou o círculo é. E quando você pega o Crazy Taxi? Que o Crazy Taxi é o L1 que acelera. É porque isso daí foi as pontas do Dreamcast. O Dreamcast tinha o gatilho, que era ótimo. No 360, todo jogo de corrida. O gatilho direito acelera e o esquerdo freia. É chato pra cacete. Eu gosto. Tá vendo? É uma coisa que causa discordância entre a população. Não, o invertido. Eu fiquei puto no mercenário lá quando eu peguei, apertei o RT que nem louco e a parada não funciona do lugar. É o X, o A que acelera. Mas você ainda é o X, eu sei que você tem um pleno fodido no seu coração. Falando em falta de padrão de jogos, tem falta de padrão de controles, logicamente. Muda os fabricantes, mas o que você fala? Você tá lá no LB, não é LB, é um L1. O pior é não ter C4, C cima, C baixo, C trás e C frente. Esse daí, o que o jeito pensou pra fazer isso? Pô, o C era básico, você não precisa pegar no. Você não precisa pegar o C e apertar C pra C, né? Não, C pra lá, C pra cima, pronto. C pra lateral, C direita, pronto, C esquerda. Agora você cata o. A intenção era ser câmera, né? É, agora é pra controlar a câmera esse botão. Agora você pega o 360, por exemplo, no comecinho eu achei isso, né, isso daí. Você fala, meu irmão falava, ah não, você tem que apertar o A. Eu falo, X. É porque você já acostumou. É, você tava acostumado. Quando eu tava começando a acostumar. Essa é questão de costume, né? Que nem quando você jogava. Você tem que ter, sei lá. Nem quando você jogava flip, tinha 6 botões e você pegava no jogo. Você aperta aquele ali, ó. Pra soco, entendeu? Era foda. Soco fraco, soco médio, soco forte. Chute forte, chute médio, chute fraco. Aí tá nos L, R, o chute. Soco em cima e embaixo, lembra? É. O pior que eu acho de jogo de luta é defesa. Botão de defesa, pra quê, mano? Defesa pra trás, é bom, né? Mano. Na hora. Tem um jogo, não lembro qual que é agora, que se você não apertar nada, ele depende. É quem? É verdade, outra quem. Tô quieto, tô seguindo. Ah, depende do golpe. Se você levar na porrada do polo estombo, você vai pra Jesus. E agarrão também não funciona. Agarrão pumpa. Vai, agarrão. Não, mas se você ficar sem apertar o botão e o cara vir e dar agarrão, vai dar agarrão. Vai. Então ele pumpa. Não, a defesa não pumpa, cara. Ah, tá. Porque a defesa do agarrão é você apertar agarrão junto. Geralmente é assim. E os dois se abraçam, né? Aí um abraça o outro e fala, ah, vamos parar com essa já porra. Era. Vamos tomar alguma coisa. Jogos de filmes que são uma bosta. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Eu vou dar cada um dá um exemplo, vai. Quinto Elemento, Play 1. É, esse deve ser horrível. 007, Polinai, é muito bom. Mandei o Batman Begins. Não, o Batman Begins é legalzinho. Tem vários, tem todos esses cassetes. De Volta para o Futuro, né? Para Super Nintendo. Qualquer jogo de Volta para o Futuro até hoje não sabe. É, o Retorno de Jedi, Super Nerd. É horrível, filho. Indiana Jones, Fatale. X-Men. Demolition Man. Demolition Man, isso é um filme. Demolition Man é o. Demolidor, mano. Demolidor, Wesley Snipes, Veste Cabelo, hein? É, e ele não se veste de diálogo com o Rio de Janeiro. Ah, é? E tem Chip também, né? É um filme que causou muita controvérsia. É um bom filme, Demolidor. Mas o joguinho não é tão ruim, não. Ah, é bom. É. Meu, não, mas perto dos de hoje é bom, porque fica mais se você aí, em qualquer top, aí, rank, 100 melhores jogos de Play 2, de 360, muito raramente vai ter um jogo de filme lá. É. Jogos feitos de filme são aquele negócio, caça-nico, acabou. Apesar que Tartaruga Ninja pro arcade, Simpsons pro arcade, são os putos dos jogos, né? Tartaruga Ninja era desenho, tá? Mas tinha filme, né? Mas os filmes que são inspirados em jogos irritam também. Olha, recentemente vi Postal, que é um dos melhores filmes baseados em jogos. Postal. Postal. É, o Uwe Boll, né? Ele é alemão, cara. Ele é alemão. Ele até fala no filme que ele, o dinheiro que ele faz do filme, ele pegou do Hitler lá, do ouro nazista. O filme é humor negro puro e tosco, que é o jogo, entendeu? Por isso que o filme é bom, porque ele é ruim. Aí é o que vira, né? Acaba a pilha. Você fica irritado? Claro. Se eu tiver outra pilha pra colocar no lugar, não, mas. O jogo pausa quando acaba a pilha? Depende. Não. É que tá. Tem jogo que pausa. O meu, os meus sempre ficava lá. É? Acabou a pilha. Tem jogo aí que pausa. Aí os caras me fuzilando lá e eu lá. Ah, eu tô sem pilha. Os caras mexendo um tiro e eu. Porra, tô morrendo. É uma aí coisa. Eu pegava, né? Atirava, quando voltava, o cara era tiro de misericórdia, falou otário. É aquele negócio, vem dizer, acabou minha bala, acabou minha pilha, né? Oh, você tá trocando os pentes, né? Trocando os pentes com a pilha. O Dante 4 acabava direto, mano. Você não devia ter jogado também, né? Eu nunca acabou a pilha com você. É que a sua pilha é ruim. É, essa pilha é ruim. Você compra aquela pilha lá de um real? Não, mano, é aquela. Tem até um coelhinho entregado pra mim, ó. Tem um tambor. Coelhinho. Eu só me irrito até agora do controle remoto. Personagens exclusivos para consoles no mesmo jogo. O Mario. Seria uma ótima no 360. Não, é isso. Não, que Mario. É tipo a porra do Soul Calibur, que tem o Yoda no 360. Mas o Yoda é exclusivo. Você pode comprar ele, né? É irritado, porra. Você tem um Play 2. Que tipo é esse? Você tem que ficar irritado. Eu vou comprar um Xbox pra poder jogar com Spawn. Caralho, precisava disso? Ia ser legal se eles pegassem e colocassem os três personagens em um. Os três jogos. Não, ia ter que colocar. Daí não podia escolher o cara. Isso até seria mais interessante ter um. Que legal, tenho ele. Ia ser interessante ter o Boss Link. Ah, eu tô com o Link no Play 2. Envolveria outras. Sei não, acho que a tendência do videogame é tudo se juntar. Depois que o Mario disputou a Olimpíada com o Sonic, eu não duvido de nada. Isso aí me deixa muito nervoso. Daqui a pouco tá o cara do GTA lá correndo com o Mario. O Nico, velho. Tá o Nico estrupando a piste lá e chega o Mario. Você pegou a piste. Chega o Bowser, né? Eu já comi mesmo. Aí chega o Kratos lá, né? No mesmo Liberty City. No mesmo Liberty City, o Kratos, né? Isso é uma coisa interessante, esses crossovers. Acharem que videogame é brinquedo. Que isso, coisa de criança. A minha mulher acha isso. Sabe o que é o pior? Ela tem um PlayStation pra ela. É. Só que é aquele negócio. Ela gosta do PlayStation pra jogar o joguinho dela do gelo. Vai jogar o joguinho do gato. Não é pra criança ainda, né? Por isso que ela acha pra criança. Eu acho que é pra criança. Eu não jogo videogame. Mas você acha que videogame é brinquedo. Ah, se você for ver, o Wii é um brinquedo, né? É, o Wii é um brinquedo. Dependendo do jogo, ela pode ser um brinquedo por jogo. Se ele tiver uma putaria decente, é um puta brinquedo. É um puta brinquedo, né? Um joguinho de você controlar macaquinho, bolinha. É, macaquinho, bolinha. É que legal, né? Você olha lá, você fica... Ah, macaquinho. Dando paulada no macaco com as bolas. Encerra-se encerrada a segunda reunião do Fargames. A segunda não, a décima, mas a primeira que a gente está conseguindo gravar, que vai ser o segundo episódio. Isso sim. Isso se o vídeo, se o micro-ondas esquentar e fuder tudo. É, é, quando estiver salvando. É, isso daí não acontece, né? Se a sua TV se rilhar, manda uma mensagem pra gente. É, se nesse momento você estiver vendo esse podcast se rilhar, tá na hora de você desligar e fazer uma coisa da sua vida. Game over. Dormir com o Mario por cima de bruxo deve ser foda, hein? É, ele nem tem viado, tá viado. Não, o Mario não é viado não, porque eu já vi o forno dele. Eu acho que ele comeu a princesa, hein? Não, não. Você da Peach? Peach. Você já viu, quem comeu a princesa foi um copo, né? É, copo abraçou todo mundo ali, né? Comeu até o Mario também, mas, é, mas ele não é viado. Nossa, o podcast já é amaldiçoado. Aí você já perdeu dois. Eu já bati o carro ouvindo um. Nossa. Segunda-feira eu tava ouvindo aquela merda do carro, bati o carro. É, mas aí não é culpa do carro, né? Foi culpa do podcast, realmente. Eu acho que o podcast é foda. Devia chamar podcast, né? Podcast. Pode essa vida. Podcast.